Uma nova jornada, um novo início, o linear de um novo dia. Mais que informados, nós queremos participar desta nova geração de Brasil, levando a todos nossa mensagem de fé, de otimismo e de confiança e bem-estar de cada um. Mais uma certeza de luta e bem servir, caminhando juntos em direção ao futuro melhor. Nós, da Rádio Regional de Taquarituba Limitada, desejamos a todos os nossos ouvintes um bom dia. Bom dia, tudo é bom estar em sua companhia. Com a Regional de onde estiver. Participe pelo WhatsApp da Regional. Anota aí: 99680-1560. Peça sua música e deixe seu recado. WhatsApp da Regional: 99680-1560. Regional, conectada com você. Tá afim de ouvir as melhores músicas? Saber novidades do seu artista favorito? Baixe o aplicativo Rádio Regional. Tudo o que você quer em um só lugar, na palma da sua mão. Disponível na App Store e na Google Play. O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio. Prepare-se. Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. ZYK741, 1190 kHz, 1000 watts de potência. Rádio Regional da Taquarituba, São Paulo. Chegou a hora da boa música sertaneja na Rádio Regional. Está no ar o programa Madrugada Sertaneja. Aqui a música tem cheiro de relva. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa. E toca forte no seu coração. Meu povo, estamos chegando aí no seu rádio para mais uma madrugada sertaneja. 28 de junho do ano de 2021, segunda-feira, a você da cidade, do sítio, da chácara, da fazenda, muito bom dia. Madrugada sertaneja de hoje começa muito bem. Brasão e Brasãozinho. Que beijei ela no dobrado de amor sem fim. Preto, um lugar bom que só vendo. Levei a minha dois canos e meu cachorro veneno. Soltei no rasto de ossa, o bicho saiu fervendo. Meu cachorrinho é serraça, mas pra levantar uma caça, pra ele é café pequeno. Sinal de levante, entrou na mata fechada. De repente lá no alto, ele deu uma barruada. Eu falei pro companheiro, é onça e das bem criadas. Minha espingarda tem bala, fico firme na cilada. O senhor é de coragem, vai esperar na passagem, no corredor da picada. O Zé Pedro é desses homens que não deixa pra depois. Ergueu a traia nas costas e já saiu no P2. Dizendo cercar a onça, muito apressado ele foi. A onça ele ainda disse, vive só comendo boi. Sabendo desta façanha, me interessei pela banha, pra temperar meu arroz. A corrida foi embora, descambou no espigão. Eu até fiz um cigarro, descansei sobre o garrão. De repente foi voltando, rodeou pelo capão. Meu cachorro começava um sinal de acuação. Gritei assim pro Zé Pedro, vou tirar o couro mais cedo da rainha do sertão. Ele veio ao meu encontro pra ir no pé da pintada. Meu facão de aço puro foi abrindo uma picada. De longe avistei a onça, por detrás de uma ramada. Ele deu um tiro nela, ela foi nele de unhada. Pra terminar meu enredo, matei ela pro Zé Pedro. O resto eu não conto nada. Adelita for embora com outro, terra num trem militar. Se por acaso eu morrer na guerra, se o meu corpo no chão virar tombar, Adelita, por Deus eu te peço que por mim nunca venha chorar. Se Adelita quiser ser minha esposa, se Adelita quiser me amar, eu compraria um vestido de noiva e levaria aos pés do altar. Adelita quiser ser minha esposa, se Adelita quiser me amar, eu compraria um vestido de noiva e levaria aos pés do altar, e levaria aos pés do altar, e levaria aos pés do altar, e levaria. Agora, 5 horas e 12 minutos. Bom dia para você, Adelita Caçuli Marinheiro. Ainda tinha o Carreiro e Partiu Caçador de Viema. A primeirinha, Brasão e Brasãozinho, beijinho doce. Alô, Celso Valadares de Itacoarituba. Pediu Jardineira do Adeus Mococa e Moraci. Valeu, chegando aí, 5 e 13. Em 1953, às 5 da tarde de um dia qualquer, deixei minha terra em busca de sonhos, mas não por despeito de alguma mulher. A minha mãezinha me deu um abraço, senti que o pranto turvava minha vista. Adeus, meu menino, Jesus é teu guia, que sejas um dia um grande artista. E a jardineira partiu me levando em busca daquilo que sempre sonhei, na ânsia incontida de ser uma artista, as coisas mais belas da vida deixei. Talvez eu não tenha chegado ao alto, mas creio que pude cumprir grande parte. Se acaso me falta maior audiência, a sobrevivência já é uma arte. Feliz de quem tem a mãezinha a seu lado, a Deus agradeça e dê muito valor, porque essa falta da mãe é tão forte, nos enche o peito e a alma de dor. E eu, por exemplo, vivendo distante, chorei muitas vezes, pois vinham falar que ouvindo os programas que eu participava, mamãe soluçava me ouvindo cantar. Seus anos, mamãe despediu-se, porque já havia cumprido a missão. Partiu desta terra no mês de setembro, levando consigo o meu coração. Prossigo cantando, pois ela gostava, embora eu sinta infelicidade. A doce presença de Deus me acalenta, a bruma cinzenta de minha saudade. Bom dia, compadre. Bom dia, comadre. Vamos cultivar cada vez mais a nossa amizade.

como a abelha precisa da flor. Eu preciso de você para acalmar esta minha dor. Agora 5h22, bom dia para você. Obrigado aí pela preferência de sintonia, hein? Nós ouvimos Morene, Moreninho, Eu Preciso de Você. Rolando Mondrim, Vida e Vida Marvada. Lá atrás, Mocoque, Moraci, Jardineira do Adeus. Alô, Zélio, de Itaí, pediu Inesita Barroso, De Papo pro Ar. Para todos que gostarem da música. papo pro ar. Bom dia, comadre. Como é bom ter a sua amizade. Mil coisas sonhei. Você ficou tão feliz. Você ficou tão feliz. Era a grande festa do nosso noivado. Como foi lindo, querida. Pus minha vida em sua vida. Neste dia eu era. Nossa aliança de ouro. Nossa aliança de ouro saiu. Quando o mal cruzou o nosso caminho, você partiu para outro. Você partiu para outro, perdeu o seu nome, traiu esse homem, levou meu carinho. Você casou-se com ele. perdi um grande amor, mas segui em frente. Levantei minha cabeça e recomecei. Meu despeito foi tão grande, eu fiquei doente. Só venci a solidão depois que chorei. No jardim da minha vida, você cortou uma flor. Confiei no seu amor, mas você não foi sincera. Agora no meu jardim pode cortar 1 milhão de flores. Quero ver você cortar a linda chegada da primavera. A primavera que fala é um novo amor. Amor para ser amor não é só amor. Amor para ser amor tem que ser amigo. Minha vida, você cortou uma flor. Confiei no seu amor, mas você não foi sincera. Agora no meu jardim pode cortar 1 milhão de flores. Quero ver você cortar a linda chegada da primavera. A primavera que fala é um novo amor, que ajudou a esquecer um amor antigo. Amor para ser amor não é só amor. Amor para ser amor tem que ser amigo. São 5h34, bom dia para você. Obrigado aí pela preferência de sintonia. Nós ouvimos Amor Amigo Goiânia e Paranaense. Nós também ouvimos Aliança de Ouro Teixeirinha. Lá atrás, Inesita Barroso de Papo pro Ar. Alô Eduardo da Silva, bairro Laranjazeira, Coronel Macedo. Pediu lá o canhote Robertinho Valentão. Para toda a família e para todos da rádio. Maria Helena Soares é de Itaí. Ela também quer ouvir uma moda aqui. Ela pediu Sérgio Reis. Obrigado pela participação. Bom dia. Muito longe, lá no fundo de um grotão. No meio da barraca tinha um fraco lampião. Tocando a 8 baixo tinha um baita de um negrão. A turma sapateava, levantava poeirão. De repente chegou um sujeito valentão. Entrou lá na barraca arrastando a espora no chão. Já pegou no 38 e foi aquele barulhão. Não assuste não, tigrada. Eu sou amigo de todo mundo. Gaiteiro, continue tocando, tchê. Pare, pare. Quem foi o atrevido que deu tiros aqui na minha festa? O que é que há, índio velho? Fui eu que atirei, por quê? Não, não, não. É só pra saber. É, então, gaiteiro, continue tocando, diabo. Quando deu a meia-noite, foi a Gaiteiro, continue tocando, senão te rodeio em bigo de bala. Foi uma festa tão boa que não esqueço mais não. Me lembro com saudade daquele bailinho bom. O povo era bacana, de uma fina educação. O sujeito valente tinha um bom coração. O sol vinha surgindo lá no alto do espigão. A festa continuava, era grande a diversão. O valente bebeu, ficou meio boratão. Mesmo assim ele falava com seu revólver na mão. Ah, gaiteiro, toque mais uma, senão tu deita na fumaça. Cultivar cada vez mais a nossa amizade. Escrevi uma linda carta pro meu amor. Já faz mais de um mês e ela não será que o carteiro entregou a minha carta noutro lugar? Ou será que ela recebeu e não respondeu só pra me assustar? Lá não tem telefone pra ligar. O que deu nessa menina, o que foi que deu? Se eu tivesse dinheiro e o patrão pudesse me dispensar, eu iria ao encontro dela pra ver se ela me esqueceu. Esquecer de mim ela não vai não. Ela não é doida, ela não é não. Quem tanto se adora não joga fora uma paixão. Esquecer de mim ela não vai não. Ela não é doida. Escrevi uma linda carta pro meu amor. Já faz mais de um mês e ela não respondeu. Será que o carteiro entregou a minha carta noutro lugar? Ou será que ela recebeu e não respondeu só pra me assustar? Lá não tem telefone pra ligar. Que deu nessa menina, o que foi que deu? Se eu tivesse dinheiro e o patrão pudesse me dispensar, eu iria ao encontro dela pra ver se ela me esqueceu. Esquecer de mim ela não vai não. Ela não é doida, ela não é não. Quem tanto se adora sertaneja. Dos filhos da minha mãe. compadre, falar que mulher feia não tem pecado. Não precisa confessar, com a feiura tá perdoado. Mas se ela for bonita, ela confessa todo dia e tem pecado arrevia. Em casa com mulher feia, coitado, não vive bem. Passa a semana em casa, não aparece ninguém. Mas se ela for bonita, ou de casa ou de fora, e tem visita toda hora. Precisa tomar cuidado com 38 do marido. Se a gente morrer solteiro, diz que vira lobisomem. Mulher casada pra mim é homem. Agora, gente, 5h44, bom dia, hein? Nós ouvimos Rapaz Solteiro, Vieira e Vieirinha, ainda, Doida Ela Não É, Sérgio Reis, lá atrás, o Valentão é o Canhoto e o Robertinho. Alô, Cezinha e família, ligadinhos aí, né, Cezinha, Radinho Fervendo. Alô, todo o povo do Bar da Boa Amizade da 13. Bom dia pra vocês, tá bom? Uma abençoada segunda-feira, uma abençoada semana. Alô, Eliezer de Itaí, também pediu uma música para toda a família, para todos da rádio. Alô, Joãozinho Mecânico, bom dia, dando seu bom dia, boa semana para você também. Ele manda um modão chonado para a Rosa, para a família, para todos que estão curtindo o programa. Joelminha da Vila São Vicente, bom dia, ela toda a família. Muito obrigado pelo seu bom dia, pelo seu bom dia para toda a equipe regional e todos que estão ligadinhos com madrugada, tá bom? Valeu! O Virgilinho Bianchi também dando seu bom dia por aqui, uma abençoada semana para você. Valeu mesmo! A Honória pediu dose dupla de Eduardo Costa. Para a Corrente da Amizade, o povo da Sintonia, para o Camilo Júnior, obrigado. Para a Cristiane Galvão, e desejo uma abençoada semana para todos nós. Valeu aí, agora 5h45, tem Christian Ralph, Cheiro de Shampoo. Você me dá um beijo, me pede pra esperar. Entra pro seu banho, diz que já vem se deitar. Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa. Eu fico olhando. Minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vem, você demora.

de uma vez. Mas eu juro que te esqueço, que não dura mais de um mês. Eu pago caro, eu paro por aqui. Não vai ser fácil arrancar o seu amor. Seu amor de mim é tatuagem que não se apaga de uma vez. Mas eu juro que te esqueço. Agora 5h55, bom dia, dose dupla aí de Eduardo Costa. Ouvimos também Cris e Ralf, Cheiro de Shampoo. Alô, sou Irineu Silveira, esposa da Dona Maria, todo o povo da rua Carvalho Pinto aqui de Itaquarituba. Bom dia para vocês. Alô, Roberto, cozinheiro do Barreiro, ele, o filhão aí ouvindo o programa, né? Brigadão. Alô, Donizete Palmeiro Corintiano, ele manda um modão e um bom dia para a família e todos da corrente da amizade. Daqui a pouquinho, consagração a Nossa Senhora Aparecida. A Varenga e Ranchinho, tudo tá subindo. Que nós vai indo, com as coisas tudo subindo, eu não sei como há de ser. Pra falar a verdade, moço, essa vida tá um osso, bem duro da gente roer. Sobe arroz, sobe o feijão, a batata e o macarrão, jeito que não se atura. Tudo sobe até a taxa, no entanto só que baixa, defunto na sepultura. Sobe o óleo, sobe a banha, os tubarão se assanha, serrino pintando sete. Se recorre à greve então, vem já a compensação, baixa logo o cacetete. Sobe o preço da bagagem, também sobe as passagens, o pobre que aguente a cruz. Desse bis e desta racha, no entanto só que baixa, é a voltagem da luz. Farta chuva no Nordeste, farta tudo que é uma peste, deixando a coisa crítica. Engraçado no Brasil, fartando tudo aos mil, o que não farta é política. Fazer frutrinca, melhor ditado escutar, é bom deixar como está, pra ver como é que fica. Você sabia que para ser aprovada para uso, uma vacina precisa passar por rigorosos testes de segurança e eficácia? Por isso, quando chegar a sua vez de se proteger contra o coronavírus, vá tranquilo a um posto de saúde. Escolher a marca do imunizante não vai aumentar a sua proteção e nem a de quem está ao seu lado. Vacina boa é vacina no braço. Uma campanha da Rádio Regional. O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio. Prepare-se. Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. ZYK 741, 1190 kHz, 1000 watts de potência. Rádio Regional, da Quarituba, São Paulo. E agora, no programa Madrugada Sertaneja, consagração a Nossa Senhora. Nossa Senhora, pra mim, é nome sagrado. A mãe de Deus que na vida caminha ao meu lado. Quando me sinto aflito, eu busco essa luz que ilumina os meus passos, me leve e conduz. Agora 6:01, nesse momento de fé, entra no ar consagração a Nossa Senhora Aparecida. Alô, seu Lazinho da escola, esposa Dona Luzia, bênçãos e graças na vida de vocês, acompanhando a consagração. Alô, Maria Eduarda Siqueira de Barão de Antonina, tá ligadinha, agradece as graças alcançadas, as bênçãos derramadas. Alô, Zé Hélio Pereira, do bairro Pinga Fogo, Itaporanga. Ele agradece a grande graça que recebeu, pois já conseguiu seu novo emprego. A Maria Amélia dos Santos, é do bairro Laranja Azeda, Coronel Macedo. Pede a proteção, agradece a grande graça que recebeu, pois seu filho se livrou dos vícios. A Maria Aparecida do Rosário, ela é de Barão de Antonina, pela saúde da sua mãe, a Dona Aurora, e para todos que estão ligadinhos com a consagração neste momento. Silvana Aparecida Pereira, bairro Parte Norte, ela também pede bênçãos e graças a toda a família, a todos da rádio e ouvintes. Márcio José Gonçalves, ele é do Cerrado Itaberá, bênçãos e graças a ele e a família. Pessoal da Praça Elias Fotógrafo, Ângela da Luz, João Batista da Luz, Yasmin, Elisângela, Bruno, Elisandra, Isabela e Vitória, João Emanuel, Dona Tereza, a filha Ana, Gerro Edivaldo, lá da Chácara do Novo Centro, pela saúde de todos. Paulo Aparecido da Silva, ele é de Itaí, para toda a família, para todos da rádio e ouvintes. Aurora da Ouro Branco, para o seu filho Amauri, a esposa dele Rosana, o filho João Pedro, a mais nova criatura que está a caminho, bênçãos e graças na vida de todos. A Honória Prestes, da Turiba do Sul, Itaberá, pede bênçãos e graças, agradece pelas graças alcançadas e pelo fim dessa pandemia. Mário Lúcio Fuglini está nos ouvindo na Fazenda Maruque, Itaberá. Ele também pede bênçãos e graças à família, a todos da rádio e ouvintes. Quem também acompanha a consagração neste momento é a Odália Pires de Camargo do Novo Centro. Bênçãos e graças a ela e toda a família. A Fazenda Palmital, Maria Barra, Adriano Barro. E também José Benedito de Souza, que está ligadinho com a consagração. O Cuca, Benedito Loureiro e família do Jardim Santa Virgínia. Maiara Rodrigues é de Itaguaí. bênçãos e graças para toda a família, para todos da rádio e ouvintes. São 6:04 agora. Zeneide Aleixo, da 9 de julho. Bênçãos e graças a ela e toda a família. José Balduino, Odinho Star, da 9 de julho. Bênçãos e graças na vida dele, de toda a família, pela saúde de todos. Bênçãos e graças pela sua mãezinha, a Dona Maria da Conceição Nunes de Oliveira e a família toda. Agora são 6:05. Vamos acompanhar a oração da manhã com o Padre Reginaldo Manzotti. Em seguida, a bênção da água. Diante do altar, é Romaria procissão. O seu olhar é luz em minha direção. O seu olhar, pra mim é tudo proteção. Nossa Senhora. Senhora do coração transpassado, que viu na cruz o martírio do seu filho amado, Santa Mãe Aparecida que sempre me guia pelos caminhos da vida, ó Virgem Maria. Santa Mãe Aparecida que sempre me guia, Imaculado Sagrado Coração de Maria. Diante do altar, em Romaria procissão, o seu olhar é luz em minha direção. O seu olhar pra mim é tudo proteção. Nossa Senhora é todo teu meu coração. Senhora, Nossa Senhora, Mãe querida, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora, Nossa Senhora, queridos filhos e filhas, que a paz de Nosso Senhor esteja com você nessa primeira hora do dia e que se estenda por todo o dia, claro, nessa semana, invocando Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nosso perpétuo socorro, diz tudo, né? Vamos rezar, pedir e suplicar que o dia de hoje seja de fato uma passagem tranquila e fervorosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Jesus e Mestre, queremos ser teus discípulos, verdadeiramente teus discípulos. E exatamente por isso sabemos as dificuldades que vamos enfrentar, as contrariedades, as perseguições, a cruz. E fostes muito claro, Jesus, se querem me seguir, tomem a sua cruz e me sigam. Senhor, no início deste dia, peço forças para carregar a minha cruz. Senhor, que diante das provações eu não vacile, que diante das quedas eu me levante. que diante das contrariedades eu confie. Amado Mestre, tiveste por mãe Nossa Senhora, aquela que foi conhecida como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aquela que o tomou nos braços, e nós somos chamados a invocar nos momentos de aflição e tribulação. Amado Jesus, recorremos à Mãe do Perpétuo Socorro nesta manhã, para sermos discípulos teus, sem medo. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, eu vos ofereço esta oração no início deste dia, pedindo por mim e por todos os enfermos, aflitos e atribulados. Peço, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mostrai-vos como verdadeira mãe e obtenha a graça que tanto necessito. Que eu possa aproveitar esta graça para a glória de Deus e minha eterna salvação. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dai-me fé e coragem nas minhas enfermidades. Não me deixeis desanimar. Se for esta a vontade de Deus, alcançai-me de Deus a saúde. Se não for, que eu saiba sofrer com fé e que os meus sofrimentos possam ajudar meus irmãos, principalmente os enfermos, a não perderem a fé. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, acompanhai-nos na travessia deste dia. Amém. Como fruto deste Pai Nosso, peçamos a graça de carregar com dignidade e fé a cruz de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus de bondade e misericórdia, no início deste dia, abençoai todas as pessoas e cada pessoa no seu trabalho, nos seus afazeres, no seu descanso. Abençoai, fortalecendo-os em todas as dificuldades. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e a família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Amém. Que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu. Por toda a eternidade, assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Peço a vós, minha Virgem Maria, minha prece levai a Jesus, Santa Mãe que nos guia. Com o terço na mão, peço a vós, minha Nossa Senhora, por nós todos rogai a Deus Pai, vos pedimos agora. Com o terço na mão, de joelhos no chão, vos pedimos. Aliviai as tristezas e as dores que às vezes sentimos. Clareai o caminho daqueles que vivem perdidos. E olhai por aqueles que o mundo deixou esquecidos. Santa Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mistérios contemplo nascer de Jesus e a alegria. Na paixão por amor preso à cruz, sua dor e agonia. Sua ressurreição e aos céus a ascensão, no terceiro dia. Vossa coroação junto a Deus, coração de Maria. Com o terço na mão e com fé aprendi, mãe querida, que aceitar a vontade de Deus é o maior bem da vida. Que ajudar um irmão no instante do seu sofrimento é amar nosso próximo e servir a Deus Pai nesse momento. Santa Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Regional apresentou Consagração a Nossa Senhora Aparecida. Bom dia, tudo é bom estar em sua companhia. Regional. Sucesso. A vida já é tão difícil e cheia de problemas. Por que arrumar mais um? Quantas famílias despedaçadas por problemas envolvendo o uso de drogas você não conhece? Já viu alguma que melhorou de vida pelo uso de entorpecentes? É claro que não. E não é a palavra que você deve repetir com firmeza quando te oferecerem drogas. Diga não a quem não traz nada de bom. Regional. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Com o Sicredi vou fazer grande. E tem prêmios pra eu concorrer. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi, é poupanção. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br e participe. O rádio não mente. O rádio é a mídia que você pode confiar. Nosso compromisso com a verdade está acima de tudo. E os resultados do que é divulgado é muito mais que real. A instantaneidade e a imensa abrangência do rádio faz dele o principal veículo de comunicação, com credibilidade a passos largos, disseminando sempre boas ideias e trazendo ao público o que é confiável e real. Quem está no rádio se destaca. Uma mensagem da Regional. Em casa, no trabalho, em todo lugar. O melhor da música sertaneja você ouve aqui. Madrugada Sertaneja. Thank you. Muito bem, minha gente, agora são 6h24, bom dia para vocês, estamos de volta. É uma madrugada sertaneja até às 8 da manhã. Bom dia para Morena, ligadinha, pediu trio Parada Dura, com muito amor e carinho pro Luiz Pereira. Para todos da Regional e todos que estão na sintonia, valeu a participação. Nós temos aqui também o pedido do Aparecido da Ouro Branco. Pediu Renan e Raí, Amor Proibido. Para Aparecida Félix, Maria Carmelinda, com amor e carinho. Para os ouvintes da Regional, para o Camilo Júnior, obrigado. E uma semana abençoada para todos nós. Valeu a participação. Nós agradecemos de coração a preferência de sintonia. Agora 6h25. Cada vez mais a nossa amizade. Eu fui me envolver com alguém, um amor proibido. Faz tempo que a gente se ama, um caso escondido. Amor proibido é verdade, é muito gostoso. Mas ao mesmo tempo sabemos que é tão perigoso. A noite levanta da cama e me liga escondida. Pergunto se está sozinha, cadê seu marido? chorando baixinho, ela fala: preciso te ver. Amor, eu não me acostumo a viver sem você. O que será de nós dois, eu me pergunto. O amor maior do mundo, já nem sei onde vai. Não engana, toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar. A noite levanta da cama e me liga escondida. Pergunto se está sozinha, cadê seu marido? Chorando baixinho, nós dois eu me pergunto, o amor maior do mundo, já nem sei onde vai dar. Menti pra ele, quer fugir mas não engana, toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar. Menti pra ele, quer fugir mas não engana, cada vez mais a nossa amizade. Para e canta, ninguém compreende que está sofrendo, desesperado, desaparece. Só Deus quem sabe que vai chorando. Ai, canarinho. são 6h40, 20 minutos para 7 da manhã. Amado Batista, escuta. Tiva Gimiltinho, Canarinho do Peito Amarelo. E Renan e Rai, Amor Proibido. As Andorinhas também. Trio Parada Dura. Bom dia, bom dia. Obrigado pela preferência. Nós temos aqui áudio no nosso WhatsApp, 996801560. É o Cuca, o Dito Loureiro do Santa Virgínia. Diz aí, bom dia. Bom dia, nosso amigo Camilo. Eu estou escutando o rádio, a gente fica contente e agradecido, você apanhar meu nome na oração. Então a gente fica muito contente e agradecido. Que Deus guarde todos vocês. E dê uma música para você, Toalha Branca, com Gini Gini, tá bom? Que Deus, no meu caminho, nosso, te permita de vocês também, tá bom? Todos vocês. Falou, Benedito Loureiro Cuca, bom dia, abençoada semana aí. Nós já temos também mais áudio aqui, hein? É dela, Rosana da Vila Velha. Dá o seu bom dia aí, Rosana, vamos lá. Bom dia, Camilo, tudo bem com você? Ô, Camilo, manda a música do Amado Batista, Folha Seca, e uma do Eduardo Costa, para nós na Milho Mil, na Xota Tomé, na Vila Amélia, para todos os ouvintes, para vocês da rádio, para a turminha do Cape. Parou o áudio, vamos recuperar. Vamos lá, Rosana, diz aí. Vamos lá. Para o Matheus lá no sítio, para o Pedro, polícia e família, para o seu Dimas e família lá em Itaí, para a Neia na Rolinho Som, para o Hélio lá da Fazenda, para todos da Fazenda e família, e para todos que gostarem da música. Obrigada, Rosana. Bom dia, Camilo. Bom dia, Rosana. Abençoada semana para você. Tudo de bom aí. Valeu, seu bom dia, tá bom? A Maria Carmelinda, da Ouro Branco, pediu. Guilherme Santiago, do outro lado da cidade, para Aparecida Félix, para Honória, Dos Ângela, para Corrente da Amizade, também para o Aparecido. Valeu a participação! Agora 6h42, vamos lá, Gino e Geno, Toalha Branca. Quando estou

pensamento ainda te desenha. Só você, mas ninguém sabe a senha. Quando vai me amar? Minha gente, 4 minutinhos para 7 da manhã. Guilherme Santiago, do outro lado da cidade. Eduardo Costa, Amores Imortais. Amado Batista, Folha Seca. e dirigindo toalha branca. Alô, Anísia de Ribeirão Bonito. Anísia, bom dia, tá lá ligada. Ribeirão Bonito, Tejupá. Bom dia pra vocês. Ela pediu Viva a Vida com Milionários da Rica. Ela manda pra Corrente da Amizade, pro Donizete Palmeiro Corintiano, toda a família dele. Ela oferece também, né, pra toda a família de Itaguaí, pra todos nós aqui da rádio. Ela manda lá pro Alexandre Delcim Gobo, que hoje se encontra na bela cidade de Aparecida do Norte. Tá lá ligadinho. E ele também já está mandando um alô para você aqui, Anísia. Ela oferece para todos que estão ouvindo o programa. Manda alusão, desejando uma abençoada semana para todos nós. Amém, Anísia. Anísia de Ribeirão Bonito, Tejupá. Valeu mesmo sua participação. E viva a vida! E nós temos áudio aqui, hein? A ele dando o seu bom dia de alto astral também. É o Ludinei Palmeira Martins. Bom dia, Ludinei. Diz aí. CYK 741. 1190 kHz. 1000 watts de potência. Rádio Regional da Guarituba, São Paulo. Fique ligado. Vem aí. Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto cultivo um jardim. Regional passa a apresentar Programa da Ave Maria. Uma mensagem da paróquia São Roque, Padres Teatinos, Taquarituba, Diocese de Itapeva. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo.